trás das linhas, na frente oriental, mais 10 mil cargas explosivas colocadas pelos guerrilheiros causaram estragos que não eram passíveis de reparação imediata em toda a rede ferroviária ao Ocidente. Nas duas noites seguintes, mais 40 mil cargas explosivas destruíam as linhas férreas. As linhas essenciais para os reforços ligando foram igualmente atacadas, enquanto 140 mil resistentes ao Ocidente e a Sul atacavam formações militares. Tudo isto seria apenas um prelúdio para o que se passou na manhã, altura em que o exército iniciou a sua ofensiva de verão. Com o nome de código de Operação Marine em memória do céu do general, a ofensiva começou no terceiro aniversário da invasão, mobilizando forças superiores autorizadas pela invasor de 1940. Ao todo, 1.700.000 soldados participaram na ofensiva, apoiados por 2.715 tanques, 1.355 canhões de autotração, 24 mil peças de artilharia, 2.306 canhões de foguetes, para além do auxílio ainda de 6 mil aviões, 70 mil caminhões e 100 comboios diários de abastecimento. Ao longo de uma semana, a frente de 2 mil milhas foi quebrada e os expulsos, vendo assim o seu domínio sobre para sempre desfeito. No espaço de uma semana, morreram 38 mil soldados e 116 mil foram feitos prisioneiros. Perderam igualmente 2 mil tanques, 10 mil canhões de artilharia pesada e 57 mil veículos. Os exércitos do norte, dos quais dependia em grande medida o desfecho da luta, foram partidos em dois corpos, retirando um deles na direção dos estados bálticos e outro na direção do leste. No primeiro dia da ofensiva, um grupo de oficiais do exército, membros do circo clandestino, decidiram entrar em contacto com os comunistas, dos quais até então se haviam mantido a distância. O conde aprovou os contactos, que foram encetados pelo professor e pelo dirigente. Na sequência da discussão travada, parecia evidente que as massas não estavam em condições de entrar em ação contra. Se alguma ação fosse decidida, deveria ser conduzida por oficiais das Forças Armadas do país. O conde concordou com este ponto de vista. Passados 9 dias, era nomeado membro do corpo de comando do general, comandante-chefe do exército de reserva e considerado como elemento próximo pelos conjurados. O novo cargo dava-lhe acesso aos quartéis de generais. Denunciados por 3 comunistas com quem se haviam reunido, foram presos. Por trás das linhas, em Itália, perto, no dia 24, os resistentes atacaram forças quando estas se encaminhavam para a frente de combate em direção sul. Nas ferozes represálias consecutivas, mais de 100 resistentes foram mortos. As bombas voadoras ressuscitavam os horrores. Perderam a vida 51 soldados quando uma bomba voadora, derrubada durante o seu trajeto, caiu no seu quartelamento, explodindo. As tropas chegavam aos subúrbios. O comandante da fortaleza solicitou autorização para se render. Entre os homens que defendem a cidade, explicava ele, há 2.000 feridos que não podem ser tratados. E continuava perguntando, será o sacrifício dos outros ainda necessário? Será o sacrifício dos outros ainda necessário? Será o sacrifício dos outros ainda necessário? O outro replicou, de acordo com as ordens, deve resistir até final, deve resistir até final, deve resistir até final. Nesse dia, mais de 100 aviões de combate saíram das suas bases a fim de apoiarem a defesa. Foram repelidos, enquanto os navios, agora senhores do canal, começavam a bombardear do mar as posições. O general ainda não se convencera de que a operação era algo mais do que manobra de diversão. ja atmen. Doch das beweist nichts. Inmitten meiner Kreise, doch deren Mitte bin ich nicht. Ihr eigenes Lauf wartet. Kommst du mit Licht, du kommst strahlend. Zählst meinen Schatten auf, zählst meine Kerben und schlägst mich auf. Öffnest mein Versteck und liest, liest mich laut, damit auch ich mich hören kann. Thank you.